rave do Tom Mix. A rave que o povão abraçou. Tá na hora de dançar colado aqui, garota, pera. Tom Mix vai arrepiando tudo. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Olha o cagueado. Você vai ter que me escutar. Eu vou te ensinar por quê. E as garotas? Garotas choram. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê. Garotas choram mais. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa, me deixa pra trás. Diz que garotas choram demais. Obrigado pelo carinho. O Marconi da Hilux. GM Motores, Gráfica Santos, alô Inácio. Quando você escutar, sei que você. Acho que é tem moral, viu? E a galera lá de Pinheiro. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, vamos lá, Tom Mix. DJ Silvinho a tocar. DJ Tom. Sim, estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Do jeito que tu tá, Malu, Malu! Dançando, dançando, dançando, dançando! Muito obrigado, meu prefeito André Dourado, o nosso vereador Renatinho, secretário de Cultura Emerson Cavalhão! Estamos gravando o CD de Marcante. A saudade tamanha no meu corpo. Do bruxo aqui, garota pera do Maranhão. O bruxo. Eu sei onde te encontrar. No pico de seis e o mar. Viaja na espaçonave do sol. É o rubi. Então vem, amor, vem do saco, rubi. Minha igreja me engatar e lá. O nossa doutora, irmã do DJ Thaleson, tá junto comigo. Obrigado, Tainá, tá todo mundo curtindo o bruxo aqui no Maranhão. Rubi, com DJ Gilmar e Wesley, onde eu for. Vamos dar um show, Tom Mix. Muito obrigado também, Rose Bumbus. Júnior Iluminações, tá todo mundo. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Olha o diamante, olha o diamante. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Muito obrigado, Luiz Fernando. Toda a produção montada, um cenário muito bacana pra nós. Obrigado, valeu, valeu. Sem seu amor eu vou ficar, mas talvez não me deixa mover, não. Suspeitos entrosados, Jaelcio e Matheus, Vitor do cartório de Garota Pera também. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Vamos até 5 da manhã, Tomix! O bruxo! você quer ouvir minha voz? Se tá ouvindo minha voz? Eu sou o bruxo. Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois a canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem, trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. No peito, nosso amor. Você vai ao o show até 5 horas da manhã. Um grande abraço, Thiago, o da Pop Branca, Luciane também dá valor nessas marcantes. Toma aí, bebê. Bora endoidar. Quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois canção do nosso amor. Na batida desse som, o incomparável vem, trazendo a magia do amor. Lararirarirá, lararirá, lararirarirá. Lararirarirá, lararirá, lararirarirá. Wasting all my time, since I was wrong, to live a life all on my own. I believe that baby, baby, baby, baby, love will come. Simbora. Just another dream fading away. Too many tears to play. Só marcante bacana, hein? It's gonna be a long. Só marcante estrondosa, hein, Tumi? Tá doido, mano? Love, I'm thinking about you, about you. To be leaving your love again. I'm thinking about I wish it won't be the same. É no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. I'm thinking about you. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Me amar, me amar. O bruxo, o bruxo. Curtindo marcante! Muito obrigado também, o Erivelto do estúdio Ecos de Arizona. Grande abraço pra você, obrigado, mano! DJ Tharisson e a sua primeira dama, o lado da Vitene na área. Dois. Obrigado, valeu pelo carinho de todo mundo. PR do Salão Estilos. Bora beber, bora beber. E o meu parceiro Bruno Alcântara falou Tomix. Manda aquela que machuca lá no fundo e dá vontade de beber. Toma aí! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você música bacana, hein? Só música que não dá mais vontade de parar, de tocar e nem de beber. É amor, é sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Obrigado, Diego. Roger Puqueiro, Puqueiro Batista, Led Cândido Mendes, valeu! Eu já vivi o amor. Fala! E posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Tudo porque eu tô em caro da pera. Um, dois, três, segura. Bora, Thales. Tu quer? Eu quero o teu amor. Ele e a primeira dama. Todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá. Pois não é. Júnior Iluminações. Viver. Rose Bombom. Assim. A paixão, é. Seja. O cara tá apaixonado, pai. Você está junto a mim. Sempre a cada instante. Por favor, não me trate assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil. É cada marcante que o Tomix se manda. Volta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. E na Cacetera de Janeiro, o meu parceiro Thaleson vai patrocinar 10 pacotes de cerveja. Bora! Curtindo a mãe, bora curtir o brega. E você vai dançando todas. Hoje aqui, garoto. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. O bruxo. Esse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se Marcela, também presente comigo. Obrigado, Marcela. Desejo tanto te encontrar. Foi tudo que... Christian, filho da Rose Bombom. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não? DJ. Onde eu vi você, em sonho, em sonho. Onde eu te beijei, em sonho. Só começando, meu irmão, já não é que garota pera. Meus pés, que bebê. Mas nunca te humilha. Oh, bruxo. Onde eu te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar. Josinho, sonho, o Tabarão, Jereca Tabarão também. Bora tomar uma, né, pai? Ser sempre real, nós estamos, sempre acordar. Nós estamos, por ti eu vou, aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, muito real. Junto comigo! O Laelto, Eric, lá de Estobro, vai até de manhã com o Bruxo! Me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra mim. O filhão do meu parceiro André, o nosso prefeito, André Dourado. Já que não sou mais seu amor, Você quer ir, tu bora. Quero ir de volta ao começo. Segura! Sejam bem-vindos ao Show Bruxo. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei por quê. O quê? Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Bora, Thales! Vamos! Vamos virar a situação. Em breve tem teu mix no palco central. Aí o bagulho vai doidar. Porque de repente Wilson e a Rose Bumbum. Vai que o DJ já tá ficando mil grau aqui, vai. Não sei porquê me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Solteiro, hein? Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Família! Tudo aquilo que vive. O amanhã só pertence a Deus. Sempre. Amém? Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. De fevereiro tem o Tomix aí, Viseu, do Cleo, do Lazer dos Risos, o Davidson Juan, o Paulo Calado, estaremos juntos numa mega estrutura em Viseu, dia 15 de fevereiro, e vai explodir tudo. Essa aí dá uma coceirinha na garganta do DJ. Já vou tomar uma. É o Bruxo. O Bruxo. DJ Tom Mix. É a mais pura verdade. Essa galera se levanta e alguém se adianta. Tira logo ela pra dançar. Não me deixa nem sentar. Seu corpo é leve como um vento. Fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. E vai, vai.

tô aqui. Eu tô aqui. O bruxo é a mais pura verdade. O que eu faço, amor, com o vaso que ficou? Só quem tá tomando todas na minha vida. Pode cantar pra gente. Vem e diz pra mim. Vou liberar o som pra vocês. Baby, onde você está? 1, 2, 3. Mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. DJ Webert, sua primeira dama da Gumi. Também de garota pera, tá presente comigo. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só. Grita pro pai. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. Vai que tá uma loucura total e garota pera! De tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sabe muito? Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem. São essas marcantes. Ter outra... Que a galera dá valor aqui no barulhão, aqui em Caruta Pera. Oi, Tomis! Mas que essa paixão não me obrigue, não. Porque a... 1, 2, 3. Me diz. Canta aí! Suelen, Itai, Joy, fechado com o bruxo Tom Mixer. Alô, Suelen, Itai, estamos fechados. Amiga, que tentei evitar, não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que ela. Ela é minha melhor amiga. É isso aí. O nome é Duke Golden. Agradeço, Raíssa. R. A. Boutique Duke Golden. Alô, Anderson! Alô, Anderson! Alô, Anderson! Alô, Anderson! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei. E esse apoio? Em outra mulher. Total! Que posso fazer? O meu prefeito André Dourado! E o nosso vereador Renatinho! O nosso secretário de cultura, Emerson! Cavalhau! E não medir esforços pra fazer esse grande evento hoje. Obrigado de coração a todos vocês. Que festa bonita, Tomix. Mas que essa paixão não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói essa paixão. Olha o meu bloco Tubarão. Dia 16 de fevereiro tem o bruxo. Melhor amiga. Vai explodir. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, Yeah. sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Tá comigo, MC Thiaguinho. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Eu quero ouvir todos vocês cantando. E esse nada. Só quem sabe vai cantar. O que é o amor? Um, dois, três, você! Que eu tô! Podem! Tudo, tudo! Tá tudo bem com o X? Mas tudo bem se conquistar você! Banda Caras, a cara do sucesso! O professor também tá junto comigo. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma que a gente vai até seis, seis não, até cinco da manhã. Pode cantar, pode cantar pra mim, pode cantar. Rose Bombom, cara do sucesso, é amiga do Tomix, alô Rose. Não fui eu quem...